Metade desses homens com quem te deitaste te falou de amor. Metade desses homens a quem confiaste te falou de amor. Mas nenhum deles te explicou que amar era tão complicado. E nenhum deles, depois de te amar, ficou do teu lado. Vê só, dizem que amor até ter a chave do teu coração que dá acesso ao teu corpo. E depois disso, quantos amam, quantos ficam? Vai dizer depois disso, quantos amam, quantos ficam? Yeah. E o mundo não vê que só queres alguém pra amar. Disposto a fazer tudo só pra ter a quem amar. Mas nenhum deles, depois de te amar, ficou do teu lado. E nenhum deles te explicou que amar era tão complicado. Tão complicado, tão complicado, tão complicado. Amor é tão complicado, tão complicado, tão complicado, tão complicado. O amor é cego, baby, já todos sabem disso. Por vezes o amor não vale sacrifício. Amor é cego, baby, todos sabem disso. E por vezes o amor não vale sacrifício. Não, não. Metade desses homens com quem te deitaste te falou de amor. Metade desses homens a quem confiaste te falou de amor. Mas nenhum deles te explicou que amar era tão complicado. E nenhum deles, depois de te amar, ficou do teu lado. Vê só, dizem que amor até arder. A chave do teu coração que dá acesso ao teu corpo. E depois disso, quantos amam, quantos ficam? Vai dizer depois disso, quantos amam, quantos ficam? Yeah.